sentimento verdadeiro, de coração. Só quem passou sabe. Aí pai, sinto falta de você. Quanta falta faz, eu sabe o que faz. Não dava pra sofrer mais. Uma doença que em 4 anos te fez refém da tristeza, mas sei, sua parte cê fez. Queria viver, tinha tanto pra ver. O rico aqui fora vê ele vencer. Ainda vai ver, onde estiver, pai. Sei que vai, sei que olha por nós, pai. Que está em paz, pai. Me lembre quando lembro, não tem jeito, arrepia. Quando a gente assistia os meninos da vila, seu olhar brilha, sabia qual era o seu sonho. Ver um dia seu caçula jogando no Santos. Seu orgulho com a bola no pé, eu era artilheiro da escola, dava bicicleta. E você lá, todo pra lá, todo orgulhoso, assistindo o jogo. Eu calmo e o senhor nervoso. Me lembro da vó falando da sua infância. Com gratidão, 13 anos, pagando as contas. Seu pai te deixou com mais 2 irmãos. E quando precisou, o senhor estendeu as mãos. Com coração, né paizão? Junto com os netos, brincalhão. Mesmo fraco dos remédios, quimioterapia, radiografia e nada. 3 cirurgias, fisionomia deformada. Fui te visitar, pronto pra te encontrar mal. Quem tava mal, me apresentou todo hospital, guerreiro de volta pra casa de pé. Todo grande homem tem uma grande mulher. E a sua tava ali, dando força o tempo todo. Nossa princesa, seu mais valioso tesouro. Talvez por ela ainda acreditava, sonhava. Os dois velhinhos passeando de mãos dadas. Mas não foi assim. Por que que tem que ser assim? Eu tava ali, vi você chorar, sorrir. Eu vi as crises, as dores, vi o que é sofrer. Eu vi o sacrifício que fazia pra comer. E eu sem ter o que fazer, cortava o coração. Nascer pra sofrer, pô mano, que missão. Achava tudo muito injusto, a mãe dando duro. Saía pra trabalhar cedo, no escuro. Enfermeira no trampo e em casa, mas não se abalava. Sua fé contagiava. Me lembro das vitaminas que fazia pra mim, levava na cama, sentava na cama, ficava ali com a mão no queixo, a fala rouca, dando conselhos. Fazia dos seus erros espelhos, queria tanto falar, sei lá, desabafar, tipo pra mim estudar, pra não decepcionar. Cuidar da mãe com carinho, filho, eu confio. Ter condições de ajudar o rico, eu confio. Falava coisas que na época eu não entendi. Hoje eu sei, tava passando a missão pra mim. Eu tô aqui pra fazer valer o que quis dizer. Pra vencer, por mim, pela mãe, por você. Lembro de tudo que passamos junto. Eu lembro com muito orgulho, saudade, respeito. Mas também lembro do grito, eu tava dormindo. Acordei assustado, com medo, seu estado era crítico. Desci a escada, te encontrei na sala sem ar. Desesperado, ao tentar, sem conseguir respirar. Seu olhar, pedi ajuda, eu não sei se vou pra rua. Minha mente tá confusa, meu Deus, que loucura já temia por isso. Meu pai, não é possível, não faz isso comigo. Caiu, perdeu sentido. O vizinho ouviu os gritos, minhas pernas tremendo. Te colocamos no carro, te socorremos correndo. Não tinha sido. Sinal vermelho passava a milhão. Te coloquei no meu colo, apertei forte sua mão. No hospital te levaram, eu esperando nervoso. Passava o filme todo, tava entalado, choro. Suportei, rezei pra você ficar bem. Até que o médico vem. Bem, filho, tentei, desabei. Pensei na mãe ao receber a notícia. Que fita, uma vida e várias alegrias. Pensei na reação, como fala pra vó. Em depressão, só de tê-lo visto pior. 80 anos, né mãe? Não sei se ia aguentar. Trocava de lugar sem parar pra pensar. Pensei no rico, no drama. Na mesma semana, transferido Bernardes, tranca. Já pensou? Saber pela assistente social ia ficar mal. Tava vivendo um inferno astral. De castigo, sozinho, sem carta, visita. Sem ao menos o consolo da família. Sem despedida, sem vê-lo pela última vez. Mas também, não sei, não ia fazer bem pra ninguém. Ia ser mais sofrimento, ele chegando escoltado, algemado. A gente ali sem poder dar um abraço. Não foi fácil conviver com isso na mente. As lembranças daquele dia ainda estão presentes. É homenagem ou desabafo, não sei dizer. Pai, sei que sinto falta de você. Valeu, Crivo, mó satisfação, fui agradece. Muita paz, porque eles estão olhando por nós. Tamo junto. Vai!